morte. Rádio Imperial AM, 1550 kHz. Imperial AM, a nossa rádio. Você sabia que se ativa o mesmo transmissor até o seu microfone foi usado? Basta instalar o aplicativo Rádio Mix e ouvir na sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádio Mix é de graça e está disponível para o Brasil e o Oeste. Rádio Imperial AM 1550. Programa Alemanha e Luta. Todos os domingos aqui na Rádio Imperial. Sempre de 11 à 1 da tarde. Apresentações: Elizabeth Grêmio, Alemanha e Luta. Matilde, Rádio Imperial. Rádio Imperial. A sintonia certa. AM 1550. Turma, só na área! Está no ar pela Rádio Imperial. Programa Discurso Faladão. Programa Discurso Faladão. Discurso Faladão. Programa Discurso Faladão. Na Imperial. Foi em cartaz. Desta Via Bomba. Soldade e sucesso do seu rádio. Atenção, turma da Nostalgia, para o top de 8 soldados. Proposto. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Sete. 4, 5, 5, 6, 5, 5. Agora pela Imperial com a Cerro Linha Vanderleia. É tempo do amor.